casa já de saco cheio. Caí no mundo sem pensar em nada. Eu fui na gaceira, nendeira, eita amor, vira lata. Ando perdido, andando feito um doido. Ela se foi, eu fui entrando no jogo. Foi mais que uma serpente, seu veneno entrou em minha ceia. Agora me pergunto como pude ser tão boba assim. Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim? Então saí por aí, bebi, chorei na mesa de bar. Me acabei por essa bandida que deu minha vida, que fez o meu mundo inteiro desabar. Então saí por aí, bebi, chorei e o meu coração despedacei. Por essa malvada eu enchi a cara e não lembro mais nada. Só lembro que acordei na calçada. Saí de casa já de saco cheio. Caí no mundo sem pensar em nada. Eu fui lagarto sem ir na nemeira. Eita amor, vira lá. Perdido, andando feito um doido. Ela se foi, eu fui entrar no jogo. Foi mais que uma serpente, seu veneno entrou em minhas veias. Agora me pergunto como pude ser tão bobo assim. Por que que ela deu amor pra outro e negou pra mim? Então saí por aí, bebi, chorei na mesa de bar. Me acabei por essa bandida que deu minha vida, que fez o meu mundo inteiro. Então saí por aí, bebi, chorei e o meu coração despedacei. Por essa malvada eu enchi a cara e não lembro mais nada. Então saí por aí, bebi, chorei na mesa de bar. Me acabei por essa bandida e dei minha vida, fez o meu mundo inteiro desabar. Então saí por aí, bebi, chorei, desabafei. Por essa malvada a cara e não lembro mais nada. Não lembro que acordei na calçada.